Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde, galera, aqui é o DJ Nandão, começando o último Criadores e Criaturas do ano. Tivemos um programa especial no Natal, vamos ter mais um no Réveillon. Dia 1º vamos ter um programa especial, 8 da noite. Nós vamos começar o programa de hoje com uma versão de Sinéad O'Connor para Chiquitita do ABBA. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. show with some underworld spy or the wife of a close friend, wife of a close friend.

In the howling wind comes a swinging rain. See it driving nails into the souls on the tree of pain. From the firefly, a red-orange glow. See the face of fear running scared in that valley below. Tribes, they killed our creed. They took our game for his own need. We fought him hard and we fought him well. Out on the plains, we gave him hell. But many came too much for creed. Oh, will we ever be set free? Riding through dust clouds and barren wastes, galloping hard on the plains, chasing the redskins back to their holes, fighting them at their own game. Women for freedom, a stab in the back. Women and children, cowards attack. Run. seria o Hell Songs cantando Run to the Hills do Iron Maiden. Antes teve Richard Cheese, o engraçadinho do Richard Cheese, regravando Bullet the Blue Sky do U2. Teve também a Fernanda Takai com Rodrigo Amarante cantando O Ritmo da Chuva. Original dessa música, 1962, The Cascades. E ainda teve Maria Gadu com Lourinha Bombril dos Paralamas e Renato Russo cantando Cherish da Madonna. Daqui a pouquinho tem mais. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Vamos começar aqui o segundo bloco com uma dobradinha. Ultraje a Rigor em dose dupla. Primeiro sendo coverizado e na sequência coverizando. Liberdade, e que não há mal nenhum em ter outra amizade. pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, missa, jornal e chimi. Pela cachaça desgraça, que a gente tem que pulir. Pela fumaça desgraça, que a gente tem que tossir. Pelo sandanho espingente, que a gente tem que cair. criadores e criaturas. Esse aí foi o Pedro Mariano gravando Lulu Santos, De Repente. De Repente do disco de 85 do Lulu. Antes teve o Rapa cantando Deus Lhe Pague, do Chico Buarque. Ultraje a Rigor em dose dupla. Eles gravaram I Só e o Senha dos Raimundos e eles foram regravados pelos Titãs com a música Ciúme. Tá no disco As 10 Mais do Titãs. Vamos em frente? Agora tem uma coisa muito legal. Senhor Coconut. Senhor Coconut é uma banda muito louca que faz umas versões bem legais. Salsa, mambo. Você vai ver, escuta aí, escuta aí.

Esse aí foi o Xtreme gravando Queen, Love of My Life. Antes teve Brandy deixando Everything I Do do Bryan Adams ainda mais melosa, como se isso fosse possível. Teve também Stella Starlight Trio com Don't You do Simple Minds, uma versão meio bossa nova, meio jazz. E antes teve uma versão muito louca de Smooth Operator da Sade com o Senhor Coconut. Galera, acabou 2013. Quem viu, viu. Quem não viu, só ano que vem. Dia 1º agora, ano novo, vamos ter um especial Criadores e Criaturas de Ano Novo às 8 da noite. Não percam. E domingo que vem tem mais. Um abraço, galera. Valeu e um super 2013 para todos nós. Tchau. Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.